Olá, pessoas! Estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje, para quem estiver ouvindo esse episódio no seu agregador de podcasts favorito, vai talvez estar um pouco esquisito, porque estamos gravando ao vivo. Sim, quem quiser ver nossa carinha lá no YouTube, esse vídeo vai ficar salvo por lá. E estamos ao vivo porque chegamos ao 100º episódio, gente! 100 anos e falando no diabo, já dizia o Felipe. 100 100 anos. Mas é isso, gente. 100 anos de falando no diabo, então. 100 anos. Antes da gente entrar no tema, né? Deixa eu já cumprimentar meus colegas, daí a gente apresenta tudo direitinho. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Infernaltas. Olá, Felipe, Daniel, Samuel. Ao vivo. É estreia do Daniel no ao vivo, né? Você já participou da gente ao vivo, Daniel? A Não, eu gente já ao vivo, participei não, de né? um outro. A expectativa, se eu não me engano. É verdade. Ah, não. Então não é estreia, não. Eu já participei. Desculpa, gente. Não. Pela vergonha que eu acabei de passar. Ao vivo. É nada. Boa noite, Felipe. Olá, Sil. Olá, todos e todas. É um prazer estar aqui, eu com a minha gata Sally. Olha ela aqui. Sally! Oi, Sally! Belíssima. E é isso, vamos fazer aí o programa 100 anos do Falando no Diabo. Muito bem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Tô bem curioso para saber aí quais foram os filmes que fizeram vocês aí se converter pro terror, porque tem alguns filmes que eu vi que me traumatizaram, que daí não foi o tipo de filme que me empolgou para continuar no terror, na verdade só me afastou mais ainda, mas teve alguns filmes que meio que me trouxeram de volta, então quero saber das histórias de vocês também. Olha só. Muito bem. Boa noite, Samuel. Olá, seu, olá, colegas. Acho que hoje é um dia de comemoração, acima de tudo, porque quem diria que a gente conseguiu chegar em 100 episódios, né, do nosso podcast. Tenho um orgulho enorme de fazer parte desse projeto. Vocês não têm ideia, assim, do quanto eu gosto de estar com vocês, de discutir, de ouvir as pessoas que escutam a gente. Então, é um dia muito especial. E mais especial ainda, porque hoje é um dia da gente discutir os nossos traumas. Aqui vai ser uma grande sessão de terapia em conjunto. Exatamente. Não só Eu entre a gente, mas entre não todas as tenho pessoas que trauma estão nenhum. participando. Andrea, Marina, Denise, Steve, que já deram um oi aqui pra gente. Olha, estamos muito felizes que a gente vai fazer essa sessão de terapia aqui com vocês. Embora o Felipe já jogou na roda que não tenho problemas. Aí ele fala, a típica pessoa que fala isso, psicólogo, chega dizendo, eu não tenho problemas. Aí começa a falar e termina a sessão em lágrimas. Por que Não, isso eu não acontece? precisava estar aqui. Olha, esses problemas, Samuel, a gente resolve no vulcão. Então, assim, não tem. Pronto. Chega de vulcão, chega de vulcão. Ai, muito bem. Gente, esse membro fantasma. Então, assim, eu não faço muita ideia, mas foi o seguinte: quando eu fui entrar aqui no programa, aí apareceu uma mensagem assim: convidado não identificado, pedindo permissão para entrar. Eu achei tão estranho, até porque eu não sou administrador da sala nem nada. Mas eu achei que era o Ivo, tinha perdido o e-mail dele. Aí liberei, não sabia o que era. E tá aí, tem um membro fantasma, não sabemos quem é, não sabemos nada, tá aí. Mas, já dizia Tangina, vá para a luz, a paz e serenidade na luz. Então, bem-vindo, membro fantasma, seja lá quem você for. Vamos ver se em Torcer algum pelo momento ele melhor. vai participar, né? É. Será? Ai, muito bem. Bom, gente, como o Samuel já disse, estamos aqui hoje para uma sessão de terapia. O tema desse episódio é filmes que fizeram a gente gostar de filmes de terror. Então, sim, Wellington, já estamos nos 100 episódios. 100 anos. E então a gente vai conversar aqui, acho que vai ser mais solto hoje, né? A gente vai conversar aqui sobre quais são esses filmes, né, pra gente. E eu tinha deixado uma caixinha lá no Instagram também, então algumas pessoas mandaram alguns filmes que fizeram parte assim da história delas com o terror, né? Então, gente, eu vou chamar alguém para começar e a gente vê o que acontece. A gente não conversou antes, né? Então a gente não sabe quais são os traumas aqui dos nossos colegas. Vamos descobrindo hoje. Eu vou repetir, eu não tenho traumas. Nossa, tem Vamos vários. ver. Ai, Daniel, você quer começar? Pode ser, então. É, eu até anotei aqui, assim, que primeiro vamos falar então dos traumas, para depois falar do. Porque são, acho que são coisas diferentes, assim. É, eu lembro que, por exemplo, um dos primeiros filmes que eu tenho lembrança assim, de ter visto, filme de terror na minha infância, que meio que me traumatizou na época, foi o primeiro Brinquedo Assassino, que eu acho que eu vi quando ele passou na televisão e tal, tipo, na tela quente, se eu não me engano. E eu era criança na época, então eu tinha mais ou menos a idade do protagonista do filme, sabe? Então, tipo, rolou uma certa identificação. E eu morria de medo quando o Chuck começava a fazer aquela porra daquelas magias dele lá, que daí vinha uma nuvem no céu. Assim, eu falava, puta que pariu. Adedure Bem Dambala, isso, vamos parar por aí. o voodoo da vida. Aquilo de lá me traumatizou legal. Assim, então, tipo, uma das primeiras experiências que eu tive com o gênero, assim, foi essa. Eu lembro também que eu morria de medo quando passava. A minha experiência era tudo assim, tipo, assistindo coisa na televisão, né? Tipo, tela quente, tipo assim. Eu morria de medo quando passava o Predador na TV também, porque aquela visão dele, assim, tipo aquela visão. Não, raio-x, aquela porque de calor, né? Tipo, que ele De tinha. calor, a É, visão de ou calor. aquilo, não sei por quê, mas aquilo também mexia comigo de uma maneira que eu não consigo explicar, assim. Então, são filmes, assim, que de certa maneira rolou um certo trauma. Então, se. E eu diria que se fosse apenas por esses filmes e por essas experiências, eu teria ficado longe do terror. Eu digo que o que me trouxe de volta. Que é inclusive a capa do episódio aqui, foi o Pânico, sabe? O Pânico, ele, para mim, ele devolveu esse sentimento, assim, de felicidade que eu tenho assistindo filme de terror, sabe? Tipo, ele é um filme divertido, e aí ele me incentivava a querer, por exemplo, a ir atrás dos filmes que ele tava referenciando. Então ele falava. Quando eu vi Pânico, eu não tinha visto Halloween ainda, então, tipo, mas ele falava do Halloween, daí eu senti vontade de ir atrás do Halloween, eu senti vontade de ir atrás de outras coisas, e foi aí que eu fui aprendendo mais sobre terror. Então, acho que eu devo tudo ao primeiro Pânico. Tô me sentindo tão velho agora, Daniel. Inclusive, é um problema assim, entre aspas, é que a Sil, ela fez a enquete lá no Insta do Boca, né, Sil? E aí ela começou a mostrar pra gente as respostas que as pessoas estavam dando, de quais filmes foram que introduziram ela em filmes a gostar de filmes de terror. E eu fiquei, ok, essa galera que segue a gente é bem mais nova. Mas rolou tipo assim um Babadook ou um Hereditário, alguma coisa assim? Não. Ainda não, mas acho que lá Ainda. pro episódio Já. 200 vai rolar. 200. Ainda tão tranquilo, Não, mas então. rolou uma bruxa. É, daí já complica, né? A Já bruxa já complica, porque não faz bem pra moral de complica. ninguém aqui. Aí a gente se sente muito velho mesmo, tá ligado? Eu acho interessante, só rapidinho comentar do que o Daniel falou, né? De que o Pânico foi um filme que trouxe ele de volta, né? A gostar de filme de terror, depois de algumas experiências não muito boas. Porque Pânico basicamente foi isso no período em que ele foi lançado, sabe? É aquela coisa, os anos 90 foram péssimos pros filmes de terror no geral. E aí vem Pânico e bota de novo uma energia para se fazer filme de terror, principalmente slashers. Houve uma onda, os estúdios correram atrás praticamente para todos terem seus pânicos, né? Eu Então via eu tudo acho também que saía. interessante ser um filme que te trouxe de volta para o terror, ser um filme que trouxe o terror de volta nos anos 90, sabe? Que fez funcionar de volta naquela época. Eu gostei dessa referência, essa autorreferência, que foi é uma referência ao gênero, na Sim, verdade. exatamente. Total. Tivemos um Pânico 2 lá nas respostas do Instagram. Pânico 2? E é Não. o filme que eu. Oi? Pânico 2? Daí, tipo, a pessoa começou pelo 2? Sim, mas é o meu Mas também. tu come... É Ah, o tu meu começou pelo também. 2, é verdade, Bastante tu tinha também. falado isso, é verdade. Eu vi o 2 primeiro. E foi. É lá no episódio do Terror Experimental, né? Eu falei do Bigotem, que era muito ousado, né? Mas quando eu assisti o Pânico 2, que foi, acho que no ano que foi no ano que saiu, mas não foi no cinema, eu assisti na casa de uma amiga minha. A gente alugou na locadora, né? Pra quem não sabe o que é uma locadora de cassete. Morra! E pra mim aquilo foi muito ousado também, porque eu não tinha mesmo o hábito de ver filmes. Alguém sabe o que é isso? Olha lá, o Ivo tá mostrando que é uma fita cassete. Eu sei. Era um negócio que nunca funcionava no meu vídeo cassete. Olha, o Dead, Ivo! Muito bom. Olha que capa maravilhosa, gente. Claro. É, né? Eu tive experiências, assim, a minha veia de gostar de filme de terror também nasceu mais pelas locadoras, nossa, sabe? Porque era lá dividido, tinha lá a prateleira, né? Terror. E aí eu ia direto lá e eu aluguei muita coisa, muita tranqueira, muita coisa boa. Aquela famosa fita do Exorcista, que era duas fitas, né? Aquela do baseado numa história do Stephen King também, aquela do gelo, também era duas fitas. A Tempestade do Século. Tempestade do Século. Maravilhoso, gente. Os filmes da profecia, eu assisti tudo em VHS também. Sensacional, velho. Como era bom. Aí eu ficava com raiva, porque as coisas novas chegavam, eles não separavam, deixavam o terror em novidades. Eu dizia, coloca esses filmes agora que estão chegando lá na prateleira de terror, que a prateleira de terror só tem velho. Eu dizia, deixa eu trabalhar aqui que eu arrumo. Só faltava dizer isso. Uma coisa que eu lembro da locadora, até o Wellington falou aqui no chat, espero muito que alguém tenha passado a gostar de terror depois de ver Hellraiser Judgment ou Revelations. Não. Primeiro que não, isso entraria como um trauma, o Wellington. Esse é uma, é, mas... é o motivo pra você se afastar dos filmes de terror, não por gostar de um filme de terror. Porque, olha, Hellraiser Judgment, eu acho que eu já falei isso aqui em programa do podcast. Nós temos um episódio de Hellraiser. Hellraiser Judgment é um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Que eu terminei e eu disse, meu Deus do céu, como eu assisti isso até o final. Então, cara, é ofensivo o Hellraiser Judgment. Demais. Aquele finalzinho, vou dar spoiler do finalzinho. Aquele spoiler, finalzinho, que é o Hellraiser virar um mendigo. Que pariu, eu quis arrancar meus olhos no final daquele filme horroroso. Mas eu lembro de ir nessa sessão de terror da locadora e pegar a capa do Hellraiser, olhar assim e falar, jamais que eu vou ver esse filme. Nossa, que medo, meu Deus. Demorei muito pra ver Hellraiser. Foi depois do Pânico ainda. O Pânico tem esse poder, né? Tem. Exato. Ai, deixa eu ver o que mais mandaram aqui no chat antes da gente seguir, gente. Fred falou da Sexta-feira 13, tinha medo de ir ao banheiro, mas não deixava de ver. Esse é o espírito. É, né? Exatamente. A graça é essa. Fred, eu posso complementar esse comentário do Fred, claro. Que me lembrou uma frase bem legal também da infância e juventude, porque eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que a Band criou uma sessão especial de filmes de terror no sábado, que passava antes do Cine Privê. Então eu achava uma combinação de prazeres maravilhosa. Muito bom, aí... já emendava. Já emendava, nossa, eu 12, 13 anos já tava emendando, velho. E aí, os filmes do Sexta-feira 13 tava tudo passando nesse negócio do... Eu não lembro, não faço ideia de como é que a Band chamou essa sessão de filmes de terror deles. Mas... Quer que eu fique tranquilo, Samuel. Mas eles colocaram muito Sexta-feira 13. Foi a primeira vez que eu assisti o Sexta-feira 13 que se passa em Nova York. É o 9? 8. Acho que é o 9. É o 8. E meu Deus, como aquele filme é ruim. Mas eu assisti em casa, na TV de tubo, maravilhoso. Caralho, o Jason Nova York, velho. E aí depois Emanuele. Pá! É desse jeito. Se o nosso público não conhece o terror antigo, eles provavelmente também não sabem o que é Cine Privê, né? Não, se eu não me engano, Cine Privê tem até hoje, tá? Tem? Sério, meu Samuel? Deus. Tem. Sério? Uma amiga minha tava falando que parece que tem até hoje. Que ela tava comentando comigo. Deve ser na Band, porque a Band virou um canal Eu não faço ideia. Eu não sei nem. Olha, não sei nem como é que tá. Qual é o canal que acessa. O número que acessa o canal da Band hoje. Não, não faço ideia. Aqui na minha cidade. Existe então, um esforço aí de assistir, então, nesse sábado, pra ver se tá passando mesmo. É, Samuel, a sua missão é pesquisar. Sobre cine privê. Pra tirar essa dúvida. Pra né? gente poder atualizar. Depois eu mando pra vocês. Nossos ouvintes. Ai, muito bem. Deixa eu ver aqui mais o que o pessoal está dizendo aqui. Denise disse que todos começamos traumatizados com filmes ruins. E não sei como seguimos. Denise, é isso. Acho que somos. A gente somos fica anestesiado depois de um tempo assim, de filme ruim. Não, mas assim, eu por exemplo, eu tava pensando, né? Tá, qual foi o filme que eu vi e tal. E eu tenho uma lembrança que pode não ser a mais exata do planeta, mas pra mim funciona. Que é o seguinte, eu lembro que quando eu era criancinha, eu era encantado pelas locadoras e tal. Mas eu lembro que uma noite eu acordei, acho que eu já falei essa história em algum momento. Eu tava dormindo, eu devia ter, sei lá, 10 anos, e aí eu acordei de madrugada, liguei a TV e me deparo com o finalzinho do Halloween 2. E era aquela cena que a Laurie Strode, ela abre a porta do carro, cai no chão do estacionamento e o Dr. Loomis está entrando lá no Hospital Memorial de Haddonfield e ela tenta pedir ajuda, mas a voz não sai e quando finalmente ele entra, ela pede ajuda e o Michael Myers aparece, ela vem correndo, ela bate na porta, mas ele tá dentro... Pronto, eu assisti isso quando eu era criancinha. E eu fiquei encantado com isso, assim, meu Deus, vai pegá-la, ela vai morrer, meu Deus, abre a porta, ela tá gritando. E assim, eu sempre digo que eu tive muita sorte, porque se eu for pensar nisso realmente como a minha primeira experiência do cinema de terror, velho, eu tive muita sorte, porque eu comecei com Laurie Strode, Michael Myers e Dr. Loomis, então assim, pra mim é um grande começo. Agora eu concordo que depois veio tudo, assim, ladeira abaixo. Veio muita coisa boa, veio muita coisa ruim. E aí eu concordo também com o que já foi dito aqui, que a locadora, minha gente, olha, locadora, vocês que nunca passaram por uma locadora de VHS, vocês não sabem, vocês nunca vão ter essa experiência incrível na vida de vocês. Que foi era... explorar aquela sessão, sabe? E quando você encontrava uma locadora nova no seu bairro, meu Deus, parecia que era um passeio à Disney, sabe assim? Você ia lá e você dizia, meu Deus, aqui tem aquele filme. Mãe, a gente tem que se associar aqui, porque aqui tem um filme que não tem na outra locadora. Então, nossa, maior respeito, saudade, admiração aí das grandes locadoras de VHS. As de DVD eram legais também, mas as de VHS... Maravilhoso. Eu gostava mais também. É, muita coisa se perdeu na transição pro DVD, né? E elas eram mais empoeiradas, eram mais bagunçadas. Tem um cheiro de fita. Da fita mofada. Sujava o cabeçote. Não, e assim, já aconteceu com vocês de... Porque tinha que rebobinar, senão pagava multa de R$2. Aí já aconteceu mais de uma vez de eu rebobinar e a fita torar. Nossa. No final. Eu chegava, ó, fui rebobinar. Vocês mandaram rebobinar, mas a fita torou. O legal que a culpa é sua. Me devolveram a fita que não tá rebobinada. Quem me devolveu tá vendo, tem que pagar uma multa. Tá lá. Ai, muito bem. Mamãe é de Morte já deu confusão no filme Mamãe é de Morte por causa de fita não rebobinada. Foi. Pois é, falando bastante. Deixa eu só fazer um último comentário sobre locadora. É que eu me lembro, assim, esse episódio do Halloween 2, eu devia ter uns 10 anos, por aí. E óbvio, né, passei minha adolescência indo pra locadoras. E uma outra coisa muito boa, isso é papo de velho, mas enfim, nossos primeiros filmes de terror não foram Babadook nem Midsommar, né? Então eu lembro que quando eu ia pra locadora, assim, a gente não tinha muita informação ao depender do filme que o filme ia ser lançado. Então eu achava tão legal quando chegava na locadora e tinha, sei lá, um filme novo de alguma franquia que eu acompanhava. Mesmo que o filme fosse muito ruim. O Samuel falou do Sexta-feira 13, parte 8, que eu concordo, é um lixo. Mas eu lembro quando eu cheguei na locadora e me deparei com Jason Vai Pro Inferno, que, venhamos e convenhamos, é muito pior. Mas eu pensei, meu Deus, é um filme novo do Jason na locadora, vou alugar, sabe? Era Verdade. muito bom, era muito gostoso. E a minha locadora tinha uma parede com uns pôsteres que ficava assim, em breve. Aquilo ali era uma tortura, minha gente. Porque eles botavam um cartaz e o filme só ia chegar 4, 5 meses depois. Ele em breve demorava Nossa, pra isso era caralho. de lei. Então, É. o em breve nunca chegava, nunca era em breve, nunca era em breve essa Não, porra. alguns nunca chegavam, sabe? Era a nossa referência de lançamento, né? A gente não tinha internet, então, tipo, era o Ivo, eu já que fiz coisa criava na pior. expectativa. Olha, tem um cinema aqui perto de casa que fechou, como todo cinema de rua, que ele botava o cartaz do filme e embaixo ele botava no papelzinho letras miúdas, trailers que vão ser exibidos. Eu cansei de comprar ingresso só para ver o trailer. Eu lembro que quando eu vi que ia ter o trailer de Alien, a Ressurreição, eu comprei o ingresso para ver o filme porque eu queria ver o trailer. Eu lembro, eu fui ver Força Aérea 1 com Harrison Ford, mas era para ver o Nossa. trailer do Alien 4. Ai, que triste, Vou né? falar mais nada. Vou pro vulcão. Foi Alguém me sofrido acompanha? demais. Você superou, Felipe. O Ah, quê? essa foi pesada. Você superou, cara. Comprar ingresso pra ver o Sério? trailer, cara. Foi muito, muito mais do que o. Veja, eu lembro do Alien 4, mas tiveram uns 4 a 5 filmes. Pronto, lembro de outro. Aquele O Novo Pesadelo do Wes Craven, que é maravilhoso. Quando eu vi Sim. que o trailer ia entrar, eu só comprei na hora. Ainda fiquei para a O sessão seguinte trailer para ver o ia entrar. trailer de novo. Nossa, eu lembro que eu vi esse. Isso era uma malandragemzinha que alguns cinemas de rua tinham realmente. Tanto que eu lembro de ter visto esse esquema de bota cartazes de filmes que não tem e escreve embaixozinho somente o trailer numa revistinha do Zé Carioca. O Zé Carioca tava, que é um malandro, né? Ele tava inaugurando um cinema e ele não tinha filme. E aí só tinha um monte de rolo de trailer. E aí ele colocou um monte de cartaz de filmagem e escreveu tudo embaixo com um lapisinho. Somente trailer, somente trailer, somente trailer. Engenhoso isso aí. Ai, muito bom. Ivo, e você? Então, o filme é interessante isso porque são os filmes que me fizeram começar a gostar de terror, foram filmes infantis. Que a década de 80 tinham filmes infantis muito aterrorizantes. A História Sem Fim, que foi o A primeiro história filme sem que eu vi no fim, cinema. maravilhoso. Eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou chorar de novo. Ah, eu Não quero vou dizer uma falar. coisa. Eu quero falar uma coisa. Não me lembro daquela cena, filho. Posso falar uma coisa? Eu vou falar uma Pode. coisa. Eu queria que esse povo que faz lista de a cena mais dramática Aí do pronto, foi rápido. cinema, aí bota Bambi. Aí bota Mufasa morrendo. Minha gente, vocês nunca viram A História Sem Fim, não. Olha aquele cavalo do Atreio, quando ele atola no pântano. Aquilo ali é a cena mais triste da Coitadinho. história do cinema, Felipe, tu vai incluindo todos fazer os o filmes Ivo que chorar ainda de vão rir de ser arrasta pra feitos. cima. Eu não vou comentar essa cena, não vou comentar, porque não dá. Coitadinho. Mas Segue com realmente. a sua lista, Ivo. Então, aí, nessa levada aí tem Labirinto, que me assustava muito, e tem um Cristal Encantado. Então, assim, são os filmes talvez me introduziram ali no cinema de terror, mas ali na época da videolocadora, que foi o primeiro filme de terror que eu. De terror mesmo que eu realmente vi foi esse cara aqui, ó. E puta merda, velho. Puta merda. Evil Dead, você assistir com 8 anos de idade é uma pancada. Eu assisti escondido porque, né, meus irmãos alugaram e eu vi assim escondido no cantinho, escondi atrás do sofá e ficava com a cabecinha assistindo o filme em silêncio, porque meus pais não me deixavam ver. E só que à noite eu fiquei cagando de medo. Fui pra cama deles e meus irmãos ficavam me zoando. Inclusive, tem As pessoas falaram alguns filmes aqui, né, que estavam, que iniciaram, né? No A Denise chat, você falou diz? criatura. É, no chat, a Denise falou do Criaturas. O Criaturas me deixou muito traumatizado Eu lembro que o primeiro Criaturas acho que é com o Leonardo DiCaprio, né? É. É o E aí primeiro. o É o 3, é o SBT. É o 3. 3, né? É o 3. É. E aí o SBT fez a estreia do Criaturas 3 numa sessão noturna de filmes deles. E eles colocaram o primeiro filme de Leonardo DiCaprio. E aí tava vindo da onda do Titanic. Ah, imagina o pessoal ainda assistir Criaturas por causa do Leonardo DiCaprio trocando o gato por lebre. Mas só para mostrar aqui, né, que o Evil Dead é o filme, né, primeiro filme de terror mesmo, tem ele em todas as As versões mídias. possíveis, todas as assim, todas as mídias, todos os mídias. nomes. É, todos os nomes também tem isso, né? É. Todas as versões. Ai, muito bem. Mas deixa eu dar uma voltada aqui então, gente. Vamos passar aqui no chat. Marina perguntou se Gremlins conta como filme de terror. Claro. Sim, eu diria que sim. Conta. Conta. É, quem mais? Sexta-feira 13 já passamos. Marina também tem mais um trauma de infância que é a Bolha Assassina. Ei, Gosto. esse tá na minha lista. Olha lá. Eu tenho. Quer já É, eu vou. comentar então? Traz aí, Samuel. Ah, não, Pera pode aí, eu ser. não acabei Vamos. minha ainda não. Ah, o Ivo não Ai, terminou, coitado do exatamente. Ivo, Depois gente. pula pra mim, Uai, coitado do gente. Ivo. Coitado do Ivo, Coitado vai de lá. mim. Ah, Tá. então continua aí, Não, vamos lá. continuando, né? Foi aí o Evil Dead. É, muitos traumas mesmo, assim. Mas assim, eu. E depois ele começou a passar na televisão. E toda vez que passava eu via. Eu fiquei muito obcecado com o Evil Dead. Mas o. E aí teve o Exorcista também. Que puta merda também. Que meus irmãos alugaram, eu vi. E aí eu não parei mais. Aí eu viciei. Aí meus pais desistiram de mim. Tipo, né? Só que tipo assim. Eu Eles disse que era uma sessão de desistiram. terapia. Eles desistiram de mim, viraram e falaram que não tem jeito, porque se Deu assim, eu ia na quê, né? locadora e eu queria levar o filme de terror, e eles, não, não, falei, eu quero, mas eu quero ver isso. Falei, então vê, mas você não vai dormir na cama. Então, ok, era o acordo, né? Cagava de medo, mas eu vi o filme de terror sozinho na cama lá, mas valeu a pena e tamo aí hoje. Tamo aí. Valeu a Acho que pena, é o que era importa. só uma fase, né? Não, isso é fase, vai passar, né? Vai, Também. vai. 44 Olha aí a fase que já passou. anos. É bom, porque senão seria um membro a menos nesse podcast. Tá vendo? Sim. Muito bem. Então vai lá, Samuel. Tá, antes de só comentando do Ivo, a paixão por Evil Dead, vale lembrar, né, que a gente tem um programa sobre Evil Dead, é um dos últimos, então quem tiver Sim, tá interesse bem também, a gente comentou fresquinho. todos os filmes da franquia, então fiquem de boas. É, eu praticamente também tenho muita história, porque eu comentei muita coisa aqui sobre como eu me inseri no mundo dos filmes de terror, mas eu tenho dois filmes muito marcantes que fizeram eu entrar nesse mundo e não querer sair nunca mais. E um deles foi citado aqui no chat, que foi o A Bolha Assassina, que ele foi lançado em 1988. E ele fazia parte de uma época nos anos 90 que o SBT era porra louca. Porque o SBT ele tinha a sessão da tarde, era a sessão Era da tarde, o não, acho que era. cinema em casa. Cinema em casa, perdão. Era o cinema em casa e não existia censura. O Silvio Santos botava tudo que é porra de filme de terror passando meio dia enquanto a gente estava almoçando. É. Então, e um dos filmes que passava nessa sessão foi A Bolha Assassina. Gente, eu assistia A Bolha Assassina de dia. Meu Deus do céu! Imagina uma criança assistindo A Bolha Assassina. E me impactou muito A Bolha Assassina. O The Bubble, né, no original. Eu não lembro exatamente qual foi a idade que eu assisti, acho que foi lá pelos 12 anos. The Blob, Mas. não é? É isso, The Bubble. Mas me impactou muito, muito mesmo. Porque o A Bolha Assassina, ele é um filme de terror muito intenso, que quando as coisas começam, Exato. ele é muito Ele pesado, não e poupa quando as coisas crianças. começam, não tem parada para respirar. A Bolha Assassina é um filme que, quando a primeira morte começa, é desgraçamento do começo ao fim. E eu fiquei muito impressionado com essa estrutura de filme até então. Eu já gostava muito de assistir filme, eu já estava me encaminhando com alguns alguns filmes mais leves, até o próprio Ivo citou filmes infantis que passavam no próprio SBT, como Convenção das Bruxas, por exemplo. Eu adorava Convenção das Bruxas, filmaço, e é um filme de terror, mas é um filme com um conceito meio de fábula, né, meio que infantil. É, mas a Bolha Assassina, meu Deus do céu, a Bolha Assassina foi um acontecimento na minha vida. Vale lembrar que a Bolha Assassina, ela faz parte de uma onda de remakes dos anos 80, que estavam fazendo remakes de filmes dos anos 40, dos anos 50, tipo Enigma do Outro Mundo, A Mosca. Então teve esses remakes nos anos 80 com novas tecnologias. O filme original da Bolha Assassina, ele é bem interessante, inclusive, eu estava dando uma olhada esses dias, mas ele é muito limitado e estava naquela época do Código... Esqueci o nome. Código Reis? Isso, Código Reis. Foi lançado originalmente em 58 e o filme teve uma cacetada de cortes. Acabou que ele ficou um filme muito bobo, mas eu gosto muito do final dele, porque eles jogam a... Eles jogam a Bolha Assassina derrotada no Ártico, porque é o que para a bolha é gelo, né? E aí eles terminam com um The End em ponto de interrogação, né? Porque a bolha será contida enquanto houver Ártico. Eu adoro essa mensagem desse filme. Eu Sim. adoro. Eu disse, olha, profético. Mas vindo pro filme dos anos 80, é curioso que o A Bolha Assassina é diferente de alguns outros remakes que são feitos. Ele vai ser meio que um quadro a quadro, a ideia bem original mesmo, é aproveitada. O que é diferenciado é que vai ter uma superprodução em relação aos efeitos especiais, principalmente os efeitos práticos, na verdade. E além disso, parando para pensar que a Bolha Assassina, além de um filme de terror, ele é um filme principalmente de ficção assassina. Ou ficção assassina. Ficção científica. Também. É um filme de ficção científica. Então, um dos motivos que eu gosto bastante de a Bolha, e eu acho que é algo que eu entendo hoje que me atraiu tanto, é justamente por essa convergência meio que de gêneros, né? Ele é terror de ficção científica, um dos meus favoritos, minhas misturas favoritas da vida. Alguém falou do Enigma do Outro Mundo também, é outro que eu amo. E é isso, é um filme extremamente brutal, brutal. Também um dos meus subgêneros favoritos, que é meio que body horror. As mortes de A Bolha Assassina são absurdas. As sequências são incríveis. Inclusive, quem a gente acha que vai ser o protagonista, que é o Paul, se eu não me engano, ele morre no começo do filme, e a morte dele é sensacional, porque ele é envolto pela bolha e ele tenta sair e não consegue, enquanto o corpo dele tá todo derretendo dentro da bolha. A mandíbula dele tá se desfazendo, os olhos estão esbugalhados, e você vê os olhos virando massa de sangue. Cara, que cena, como aquilo me impactou naquela época. São efeitos práticos, né? CGI, a maior parte são efeitos práticos. E nessa época dos anos 80, isso foi bem legal. Os efeitos assim, eram muito... Né? A gente tinha algumas limitações ali do início, mas na hora que engrenou os efeitos ali, era muito bom. Todas as mortes, inclusive, do A Bolha Assassina são muito boas, assim, de uma maneira artística de se falar, né? Porque você vê a dor e o sofrimento de todos os personagens que estão sendo dilacerados dentro daquele monstro, né? Não poupa criança, né? A gente vê... Não poupa criança. É isso que é uma coisa que eu ia falar, porque uma das coisas que eu gosto desse filme é justamente que não tem aquele arquétipo de que nós temos mocinhos, vilões, salvadores e personagens definidos. Ninguém nesse filme está seguro, ninguém. O protagonista, a pessoa que a gente acha que é o protagonista, ela morre, é a segunda pessoa a morrer. E aí tem um policial, um xerife, que ele é trucidado sem conseguir fazer absolutamente nada. Ele representa a ordem, representa a lei. O irmão da protagonista, ele morre nos esgotos de uma forma tenebrosa. E tem toda essa queda de estereótipos também, porque, no fim das contas, o mocinho é o garoto punk. Oi, Felipe. Não, é só porque o pessoal aqui, da galera do Membro Fantasma, que eu tô, uma galera gente boa, né? Inclusive, tô fazendo umas amizades aqui. Eles concordam com tudo que você falou, mas eles me deram uma lembrança que esse filme ele conta com a uma jovem Shaunin Smith, não é? Que é a Amanda que anos depois ia fazer o Jogos Mortais, não é? Ah, sim. Johnny É bem Smith, lembrado. quando você menos espera, ela tá lá. Em É. todas as épocas. Assim, só pra terminar, que eu me empolgo muito. Esse filme é muito marcante na minha vida, de verdade. É, porque ele é um daqueles filmes que foi feito numa época já mais de liberdade criativas. E filmes de terror passavam muitas mensagens, né, naquela época. A gente lembra que os slashers, por exemplo, nasceram como modos conservadores de contar histórias para a juventude. É, a Boi Assassina, por mais que pareça bobo em alguns pontos, é na verdade esse terror americano muito utilizado, né, de uma força que está atacando o nosso way of life, né? Então é uma força que surge do céu e começa a destruir nossa existência, dilacerar nossas casas, nossa cidade, nossos corpos. E tem toda uma questão de que a Boi Assassina, a gente pensa que na verdade ela é um ser alienígena e ao longo do filme a gente vai descobrindo que na verdade não. Ela é uma arma construída pelos Estados Unidos que foi jogada no espaço porque saiu do controle, voltou para essa cidadezinha e quando os militares vão para a cidade, não é para ajudar as pessoas, o objetivo é recuperar. Então, além de toda dessa mensagem do Way of Life, a invasão que destrói o seu estilo de vida, a gente tem também a mensagem de governos e poderosos com seus interesses que não querem salvar ninguém além de si mesmos, né? Então, para mim, A Bolha é um filme muito completo de temas que eu acabei trazendo para a vida, de gostar, de ver crítica social em filme, de ver body horror, de ver efeito prático, ficção científica, coisa que eu sou muito apaixonado. E principalmente um terror muito angustiante, porque novamente, quando esse filme começa, não para. As mortes desse filme são muito impactantes e os personagens são bem desenvolvidos, porque quando eles vão morrendo, você fica, porra, caralho, morreu, não acredito. A moça que morre o cara falou, acho que aqui no chat, a morte do ralo é muito boa, mas a morte da cabine é aterrorizante, os efeitos dessa é sensacional. Agora, a morte da cabine do telefone, a moça que a gente fica, poxa, legal essa moça, né? Que bacana ela. Pá! Velho, que morte é essa? E além disso, termina com uma outra grande mensagem, né? Que fortalece uma outra ameaça, dessa vez que é o extremismo religioso. Outro ponto que eu adoro ver discutido em filmes no geral. Então, pra mim, A Bolha Assassina foi assim. Chutou a porta de eu gostar desse gênero, de gostar dessas camadas de discussões em filmes, sabe? E, novamente, o SBT foi essa época de porra loucagem, que tinha Brinquedo Assassino, tinha Ataque dos Vermes Malditos, que mais, que meu Deus, assim, Nossa, tá entrando tinha coisa maldito, pra é verdade. caceta. Nossa, eu assisti Vi muito o Ataque muito. dos Vermes Malditos. Toda vez que dizia que ia passar, eu parava pra assistir. Foi uma época bem porra louca. A gente tem que lembrar que depois disso, o Ministério Público Federal, né, criou a lei de censura, né, que delimitava programas para horários e com classificações indicativas, né? Então, foi o último resquício de loucura do Brasil na TV nos anos Não 90. podemos esquecer do Cine Trash na Band, também era tarde, Jamais. com Ah, Zé do pois Caixão é. apresentando. Olha, e o povo aqui da galera Membro Fantasma falou que o Cine Trash era, assim, foi, merece sempre ser citado. Eu mesmo assisti muita coisa, a galera aqui não, também, pessoal, também, todo mundo dizendo, todo mundo fã, tem uns três ou quatro aqui com camisa do Cine Trash, Zé do Caixão. A galera aqui E é assim, responsa. não era um acervo muito grande, então assim, Não, acho que era repetia pra todo dia e caramba. repetia muito filme. E a gente via todos os filmes. Ó, mas eu lembro que foi no Cine Trash que eu descobri uma pérola na minha vida, que é o aquele Slumber Party Massacre. Mas Maravilhoso. Ah, é um clássico. não o 1, mas o 2, que o título aqui era só Nossa, o 2 é muito ruim. Massacre, que era o cara que tinha uma guitarra com a Uma guitarra com a furadeira. furadeira, O 2 nossa. é muito ruim. Aquilo é Meu maravilhoso. Deus. Turma aqui do Membro Fantasma curte, tá todo mundo aqui, né? Gente, eu queria trazer um comentário aqui Só porque é um filme que eu também estava tentando lembrar, estava procurando, e o Nemo citou aqui. Eu quero ver se vocês lembram também. Falando em filme de terror infantil, tinha um filme de terrir infantil, mas não consigo lembrar o nome. Só lembro que era alguma coisa sobre bicho-papão e ele falava uma coisa tipo Bugedibu. Eu fui procurar porque eu não sabia escrever Bugged, mas eu lembro de ter assistido esse filme quando era Eu acho que eu pequena. lembro disso. São dois filmes, é o Espectro do Sr. Bugged, de 86, que na verdade é um média-metragem de 45 minutos. E o que eu lembro de assistir no SBT algumas vezes é o 2, que é o A Noiva de Bugged. A noiva de pronto, eu lembro desse. Não É, conheço. e aí eu baixei para Também assistir numa não qualidade conheço. péssima, está horrível, mas deu para ver. E é Oh, isso ó, tá mesmo, dizendo que Nemo, tá ele no Disney ficava. Plus. Tá no Disney Olha, Plus. Eu não sei tá por que nesse eu só achei qualidade nessa qualidade mesmo. razoável. Não, aí vai estar tá melhor. Oi? É, sim. É que eu não tenho. Aí eu E fui baixar um mesmo. outro filme da era louca do SBT, que agora eu lembrei, falou desse do Bicho Papão, é O Monstro no Armário. Se Sim. esse. Nossa, que eu amo esse É filme, o amo, amo, amo. Paul Walker que é o ator, Bagaceira. né? É o Ah, Paul eu não Walker que era o sei. menininho, o Paul Walker. Ah, não, eu não lembro. Eu lembro Não que eu lembro. amo a solução, né? Que era destruir todos os armários do mundo. Aí tem um monte Sim. de cortes de pessoas destruindo seus armários. E tem um casal de ricaços. Aí eles tiram as coisas e pegam um serrote. É muito trash. E aí o monstro do armário tá andando com o corpo do cara. Que ele só pode matar pessoas dentro do armário. Aí ele tá andando com o corpo do galã por dias procurando um armário e não encontra. Até que ele perde as forças e sucumbe antes de chegar no último armário que não foi destruído. O filme de monstro era legal também nessa E época. esse subtexto aí, né? Né? E o galera bonitão também, tinha isso, tinha esse detalhe. Nossa senhora, agora que tu falou, caralho, o Monstro no Mundo tinha Armário era um se filme muito ligado. gay. Meu Deus, eu não tinha me ligado quanto o Monstro no Armário é um filme gay. Vou escrever um artigo pro Boca sobre isso. Oh, Por eu favor. posso É o Paul falar? Walker mesmo, tá, gente? Que era o menininho lá do filme. Boa. Oh, eu queria fazer um comentário. Eu me lembrei agora Faça. de um filme também maravilhoso desse período. Agora, esse eu não lembro dele passar no SBT. Eu acho que ele passava na Band. Que é o Vamp com a Grace Jones. Nossa, Que para maravilhoso. mim é um dos melhores filmes de vampiro dos anos 80, da vida, da história. Nossa, ele é muito bom. E assim, a Grace Jones de Katrina está maravilhosa. E ele é uma história muito doida, assim, né? Dois amigos e um terceiro, que não é amigo, mas é o dono do carro, vão passar uma noite para procurar uma dançarina, uma stripper, e vão bater no clube da Katrina, né, que é a Grace Jones. E assim, a fotografia, ele é todo neon, ele é todo anos 80. Minha gente, esse filme é maravilhoso. E a entrada da Grace Jones cantando. Como é o nome da música? É Seduction Surrender. Não vou lembrar. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Olha, a Grace Jones ali tá incrível. Bem Gente, lembrado. os anos 80 foram muito bons, né, de cinema, assim, de filme de terror. Foram, Sim. foram. E até assim, né? Olhando para trás mesmo, porque eu sou de 85, então aproveitei zero, né? Mas mas depois, assim, tudo que a gente assistia vinha dessa época mesmo, né? Essas sessões requentadas aí à tarde, à noite, enfim. Não era nem de madrugada também, né? Mas eu fui só aproveitar mesmo ali no final dos anos 80 mesmo, que quando chegou o videocassete, né, assim, que deu, Sim. que chegou aquela e tinha aquela quantidade, infinidade de filmes de terror. Era muita coisa É boa. que a gente fala dos filmes que iniciaram a gente nos filmes de terror, mas é aquele negócio, foi abertura para drogas mais pesadas, né? Porque nem foram tanto os melhores, não são os melhores filmes que nós assistimos na vida, foram os filmes que realmente nos iniciaram, fizeram a gente gostar. Tem até as famosas perguntas, por exemplo, porque o Ivo falou: ah, a minha família me abandonou. A É, parte da minha desistiram família de mim. também me abandonou. A minha avó não entende meu gosto por filme de terror até hoje. Enquanto a minha mãe foi o que me ajudou a gostar desse gênero, porque ela também é muito fã de filmes de terror. E fica assim, aquele eterno questionamento, né? De por que que gostamos de filmes de terror. Tem dezenas de estudos científicos que buscam e explicar isso, e no geral eles se resumem com a ideia de que quando a gente está consumindo esses produtos de filmes de terror, a gente está tendo experiências que nos preparam para a vida, né? No geral, porque o sentimento do medo ele é preparatório para lutar ou correr, né? Basicamente. Então, querendo ou não, assistir filme de terror nessa medida que não afeta a gente total fisiologia, faz a gente sentir prazer. Então, foram os inícios desses prazeres, né, que a gente está discutindo hoje. É isso. Inclusive, já pegando esse gancho, eu queria contar, porque a Bolha Assassina não foi minha primeira história com um filme. Aí eu queria trazer a minha primeira história mesmo agora, se eu puder. Pode ir. Que e essa sim, eu tenho uma memória muito forte porque foi muito marcante. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eu nunca tinha ido dormir tarde, nunca, nunca tinha dormido. Eu já tinha meu quarto. E uma vez eu fiquei acordado até muito tarde, 1, 2 horas da madrugada. E aí eu pensei, quer saber, vou ligar a TV, não tô conseguindo dormir, vou ligar a TV. E aí eu liguei a TV. E botei na Band, ó, novamente a Band. E estava começando um filme em animação. E eu fiquei, caraca, o que é isso? E esse filme se chama Akira. Eu acho que eu já falei um pouco de Akira em alguns outros episódios, mas não, nunca contei essa história. E eu fui assistindo Akira, e eu fui assistindo Akira, e eu fui assistindo Akira. E aquilo mudou, né? Apertou um botão na minha mente. Porque eu nunca tinha visto algo como aquilo. Era uma animação, eu criança amava animações, mas era uma história extremamente diferente de tudo que eu tinha visto até então, com uma mistura de gêneros e acontecimentos que eu fiquei embasbacado. Cada minuto que se passava assistindo Akira, eu fiquei, caralho, o que é isso que eu tô vendo? E hoje a Akira ainda é uma das minhas obsessões da vida. De como me impactou. Se alguém me pergunta hoje qual é meu filme favorito, eu digo, ah, não é a animação favorita, não é o filme japonês favorito. Não, meu filme favorito da vida é Akira. Pra vocês verem o tanto que me marcou. O filme que ele é baseado baseado na obra do Katsuhiro Otomo, que é o diretor do filme, inclusive. Apresentou praticamente os animes com uma intensidade gigantesca pro Ocidente, que até então não tinha. São cenas icônicas, um trabalho de animação sem precedentes feito na época. E um filme que mistura várias coisas que moldaram o meu gosto no geral, porque a gente tem ficção científica, a gente tem cyberpunk e a gente tem body horror. São três elementos de composição muito fortes presentes nesse filme. Então, a gente tem toda a ideia de uma juventude perdida que está degradada, abandonada pelo poder público, né? E que gera um turbilhão de emoções nos dois personagens, principalmente, que são Kaneda e Tetsuo. E eles vão se enfrentar a partir do momento que o Tetsuo, que é um vilão que não é um vilão, ele faz parte de um projeto e ganha poderes. A gente tem que lembrar que Akira não é um filme de terror, não é exatamente um filme de terror, mas ele tem seus momentos, ele tem suas camadas, ele tem muito terror psicológico, principalmente. Principalmente quando o Tetsuo ele é atormentado pelos traumas dele de infância, e esses traumas eles são trazidos em forma de brinquedos gigantes e leite. Eu amo essa cena que ele está completamente aterrorizado vendo brinquedos, porque as crianças entram na mente dele, as crianças telepáticas entram na mente dele, sabem que aquilo é um medo dele, então usam contra ele. Parece uma cena boba, mas tem um impacto muito, muito forte. Além de quando as memórias dele se fragmentam, quando ele está visitando elas em flashback, né? Ele vê as mãos dele se desfazendo. E, claro, o final de Akira, quando o Kaneda enfrenta ele, e ele perde o controle do próprio corpo, e o corpo dele se transforma em uma monstruosidade de medo e desespero que tomam conta dele até ele ter a própria redenção dele. Porque o Tetsuo, ele não é um vilão, ele é uma vítima. Como é lindo. Akira é um absurdo visual, poético, textual. Eu sou apaixonado por Cyberpunk. Tudo que sai de Cyberpunk. Eu fiz a gente fazer um programa sobre Cyberpunk, porque, de tão fã de Cyberpunk que eu sou. Eu tatuei Akira no meu ombro. Então, foi esse realmente o filme assim que me fez ligar para esse universo inteiro. Mudou. É uma história bem pessoal, porque é um filme que mudou minha vida, sabe? Até meu avô acordou no meio da madrugada pra beber água, ele percebeu que eu tava assistindo alguma coisa. Aí ele olhou todo preocupado pra TV. E aí eu disse: é só desenho, vô. E ele voltou pra cama. E ele voltou pra cama. Tipo, tranquilo, desenho. Tá de boa. Tá de boa. Mas Akira é maravilhoso. Eu venero esse filme. Eu venero também. E eu A rezo gente todos os precisa. dias para nunca ter um live action. Eu também, Já se Felipe. falou sobre isso. E a gente precisa Nossa. comprar aquela jaqueta, hein? Não, se fala desde os anos 90 que se fala disso. Mas assim, a fé move montanhas e vulcões. E eu espero em vida nunca ver um live action de Akira. A gente precisa comprar jaqueta. Tava no Eu Mercado já tentei Livre. várias vezes, mas tipo, não é nem Mercado Livre, é eBay. Eu vi uma eBay. vez um cara da Noruega vendendo por 300 dólares, sabe? Então, Tipo, vamos vou comprar, vamos arriscar fazer a isso? vaquinha. Não Aí sei se sou vai. capaz de arriscar isso. Gente, a gente tem nosso padrinho, PicPay. Se quiserem Aí, gente. ajudar a gente a comprar essa A jaqueta, realmente jaqueta. estou. Se alguém me der de presente a jaqueta bem feita, né? Não é essas toscas que aparecem, não. Assim, é uma jaqueta A bem do feita. Mercado Livre é tosca. Eu é tosca, é muito tosca. Eu Eles. prometo que eu assisto o remake de Rebeca. Ó, gente, É um aí, ó. acontecimento, é um acontecimento. Agora a coisa ficou Ele jogou séria. pesado agora. Aí a gente vai passar o áudio que o Felipe mandar depois de ver o Rebeca em uma Sim. transmissão ao vivo. Não, eu faço uma live. Eu vou estar usando a Aí, ó. jaqueta do Akira, então eu faço a live. Faz a live falando Rebeca. No aniversário de 20 anos de Akira, acho que foi há uns 2 anos. Não, eu não lembro agora. Não, não foi. Não foi nem dos 20 anos, foi mais. Mas uma marca relançou a jaqueta. Tava um absurdo de linda, mas 1.000 doletas. 1.000 doletas. Nossa. Então, se pra um americano já tava caro, imagina pra gente. Mas Mas também, aí vem comprar vale, essa isso, mas jaqueta. vale. Vale, Felipe, mas vai ser pra eu colocar num tubo de vidro. Vale, não. Porque aí eu Vale. moro no Acre. Hoje tá fazendo frio, mas no geral aqui é 35 graus. Eu vou dar essa porra Mas, toda. Samuel, eu, olha, Vai cortar as mangas, se né? eu Meu Deus. comprasse, Eu vou fazer uma regata. ganhasse. Eu tô de regata aqui pra baixo, eu tô suando. Se eu comprasse, eu ganhasse essa jaqueta, a última coisa que eu ia fazer com ela era usar. Eu ia fazer uma sessão de fotos com ela e depois eu ia botar ela assim numa redoma e cobrar para visitação. Ah, eu tenho uma foto na moto do Caneda. Depois eu vou mandar pra vocês. Ai, Ah, quero eu ver tenho não, vou ficar com também. inveja. Muito bem. Minha gente tem um povo meio esquisito aqui nesse mundo fantasma que eu tô. O que é que eu Eu sou um faço? brau, né? Que tu tá. Eu tô com medo de ser consumido e, enfim, o que é que eu faço? Pergunta pra eles quais foram os filmes que iniciaram eles no terror. Vamos ver o que eles respondem. Peraí, vou perguntar. Daqui a 5 minutos eu volto com a resposta. Tá Peraí. bom. Ai, deixa eu pegar algumas respostas que a gente recebeu no Instagram, gente. O que é que o pessoal falou? Tivemos, como eu já disse antes, né? A Bruxa de 2015. Essa pessoa tem 15 anos. Não, ela, ó, a arroba dela é The Nerd and the Cookie. O que ela disse foi: a bruxa foi o que realmente solidificou o terror como minha coisa preferida. Então, né? Não, ela não necessariamente tem 15 anos. Deve ser Pode um ser, esquema mas desse que a gente. Pode ser também. Mas é um esquema desse que a gente está comentando, né? Tipo, porque é um negócio a gente assistir por esporte. Tipo, desde pequeno, assim. Tipo, ah, que negócio legal, olha quanto sangue. Mas acho que é esse negócio a palavra que ela usou, né? O solidificar, assim. É o que fez virar essa chave pra gente ter outra visão, assim, sobre o que é o terror, assim, e como a gente gosta. né, desse gênero, porque, né, porque esse ao invés de outros, né, como nosso gênero favorito, assim, imagino que seja o favorito de vocês, se não, O que vocês estão fazendo aqui? né? Ai. O Nemo citou aqui Caça-Fantasmas. Também acho que é um bom exemplo, né, para como um filme talvez mais leve, mas que tem ali as suas Camadas, né? características assim que podem trazer esse despertar. Mas que mais? Inclusive, Tivemos algum. ele tem Caça-Fantasma, tem uma referência, né, do A Bolha Assassina, que eles utilizam parte do, não os mesmos efeitos, claro, mas se inspiram nos efeitos. Eu tava vendo umas observações, uns textos sobre isso. Até falei, esqueci de falar sobre A Bolha Assassina ainda. Como esse filme, eu acho ele incrível, porque ele tem uma equipe de produção técnica de 100 pessoas creditadas no IMDb. E para filmes da época, a gente colocar 100 pessoas num filme de terror tipo B, só para fazer os efeitos especiais práticos. Então, eu tava vendo umas imagens de bastidores, disse que deu um trabalho do caralho. Principalmente cobrir o pessoal com geleia e uns tecidos transparentes para ficar parecendo que se movia. Enfim, eu gosto muito disso, de filme que faz um diferencial, sabe? O próprio Gremlins, que foi citado aqui, a montagem dos bonecos de Gremlin é algo histórico. Foi tão difícil, os bonecos eram tão caros, se eu não me engano, era 50 mil dólares por boneco em Gremlin. Gente. Ficou tão caro o boneco e tinha poucos que a produção tinha medo que alguém quisesse levar algum para passar a noite junto, para mostrar pros amigos, para dizer, olha só o que eu tô trabalhando, aí botava o bichinho, né? Aí que eles trancavam em salas de segurança para ninguém mexer nos bonecos quando as gravações acabavam. Certíssimo, eu faria a mesma coisa. Tipo o tubarão do Spielberg lá, né? Que ele foi brincar e Ah, é, o quebrou. Tubarão do Spielberg. Pois é. Quebrou, afundou. Ai, meu. Eu acho que foi o Marcelo também que falou um filme de jacaré gigante. E o SBT, novamente o SBT, tinha essa Alligator. mania com filmes de animais gigantes, que eles passavam Tio Alligator 1 e Alligator. 2, e eu achava os dois maravilhosos, eu parava tudo que tava fazendo pra assistir, e Alligator é maravilhoso. passava na sessão em casa, que era meio-dia. E também aquele filme da aranha, que era horroroso, mas era bom. Como aquele filme era bom? Aracnofobia? Na, Aracnofobia? é, também O passava Aracnofobia eu vi Aracnofobia, na mas era da Globo. aranha gigante. O Aracnofobia é bom. A Aracnofobia Ah, passou na Globo daí, de o todos os Aracnofobia. canais, eu acho. É. Ah, mas tinha muito filme de aranha gigante, gente. E era uma aranha que depois eu fui atrás desse filme em especial. A aranha era um Fusca. Aranha gigante, era um Fusca. E eu adorava quando mostrava as Querido. pessoas dentro da casa, as patas da aranha vá, quebrava, né? E agarrava a pessoa. Aí você percebia que era um tecido vagabundo que tava fazendo aquele negócio. Olha, eu chego a abrir um sorriso. Eita, aranha fuleira. Ah, gente, os tomates assassinos lá, que era, você via as rodinhas embaixo, assim, Ei, tomate assassino eu tinha medo. Nunca assisti o inteiro. Não sei por quê. Eu tinha medo. Eu não comia salada, eu Não tinha como medo. salar até hoje, cara. Não, Traumatizou, não, não. né? Só tomatinho cereja, porque é pequeno. Tomate normal eu tenho medo. Ó, pessoal. Oi, Felipe. Ah, diga, Felipe. Peguei uma lista aqui com a galera aqui do local que eu Umbral. estou. Umbral. Que eu não sei exatamente onde é. Pior que eu vim sem celular, não consigo fazer uma selfie nem nada. Eu tô, na verdade, falando assim. Eu não sei nem pra que lado eu tô falando, mas que bom que vocês estão me ouvindo. Então, a lista é interessante da galera aqui, olha só. Eles botaram como os filmes que eles gostam muito e alguns viram pela primeira vez. O Homem de Palha, né? Que eu acho um filmaço. Suspiria, né? O original também. A galera aqui tá super elogiando Suspiria. Quadrilha de Sádicos, olha aí que lista interessante. Poltergeist. Eu acho que tem uma galera também que gosta muito do Raozu, né? É sempre bom saber, independente do plano espiritual que você tá, que Raozu é admirado por todos. Agora teve um que eu não entendi muito bem porque é que entrou na lista, mas eu também não vou discutir com esse povo aqui não. Que é O Exorcista 2, o Herege. Apareceu aqui. Tá aqui, então, posso fazer tá. nada. Ok, né? Ivo, não, tem um que eu achei a sua cara. Os fantasmas daqui, eles gostam de você. Porque apareceu aqui a noiva do Frankenstein. Ah, ó. E apareceu também outro que eu não entendi porque é que tá na lista. Apareceu o Cinderela Baiana. Pronto, essa foi a lista aqui da galera. Eu já falei de Cinderela Baiana em algum momento desse podcast. Já, acho que ele foi a arte da capa do podcast também, não foi? Não, foi não. Foi a que eu coloquei nas redes sociais. Eu fiz isso. Uma alternativa. Pedi pro Lucas fazer uma alternativa. Mas qual foi o episódio mesmo, gente? Cara, por que que a gente falou de Cinderela Baiana? E eu falei, olha, foi eu abri. Foi você que puxou. Dia. Nossa, sim. Acho que era foi terror ótimo. Brasileiro, alguma coisa assim, não era? Não, era filme, não foi filmes terror. Infantis, não? Filmes infantis. Que aterrorizaram a gente. Que a gente começou era a falar isso. Da Xuxa e coisa assim, acho que puxou. Isso, aí entrou, você foi Xuxa puxou um Cinderela Baiana. Eu acho que foi. Isso. Ah, foi isso. Depois de Xuxa, eu puxei o Cinderela Baiana. Que é um trauma isso. Esse é um trauma. Aham. Mas os meninos aqui no chat do lado também comentaram, né, de filme de monstro, outro que era um clássico, que era o Império das Formigas Gigantes. Era ah, um tá aqui, tá aqui, tá aqui. Falaram também aqui no além. É porque tá escuro. Tá escuro aqui, Samuel, mas falaram, Império das Formigas Gigantes. Falaram aqui. E os efeitos são horríveis. Os três filmes de animal gigante, esse é o pior de todos. Ah, tá aí, outro filme que até o Felipe falou. Que eu fiquei fascinado. É, eu tenho uma obsessão também, que é o Suspiria, o original do Dario Argento. Por todo o terror poético dele, o terror lírico, junto com aquelas cores, né? E, enfim, todos os efeitos. E a história por si só já é muito boa, não é pouca, ela é muito boa. É maravilhoso. Eu sou dividido com o remake. Eu gosto. Ah, eu gosto. Eu acho que são duas obras independentes, assim. Eu não vejo muito uma coisa de comparação. Eu acho que são duas obras. Mas eu acho maravilhosa a história da Jessica Harper, que ela tava sem fazer filme há uns, sei lá, 5, 6 anos. Aí ligaram pra ela e disseram, Jéssica, tudo bom? Então a gente tá fazendo um remake de Suspiria. E como você foi a mocinha do primeiro, a gente queria que você fizesse uma participação especial. Tu topa, tu tem agenda. Aí ela, tenho, né? Coitada, tava desempregada. Mas ela só tem um problema, Jéssica. Ela, qual é? É porque é um personagem que fala alemão. Você fala fluentemente alemão? Ela, falo. Mentira, não dava um bondinho em alemão. Saiu correndo, foi pro cursinho, aprendeu alemão e gravou. Só decora as falas. E tá lá no filme. Tem um, acho que ela tem um personagem de 10 minutinhos. Tá bem em cena. Tá bem. Não tá ok. Mas eu acho interessante que esses filmes mais clássicos, eu fui ter acesso a eles mais velhos, assim. Porque como eu morava no interior, lá tinha o básico do básico, né? E quando eu mudei pra Belo Horizonte, pra capital... Aí eu cheguei na locadora, vi aquela quantidade de filmes, assim, clássico. O mundo se abre na sua frente. E assim, a dificuldade era porque, tipo assim, o videocassete ficava em Itabira, né? E na época tava tendo uma migração pra DVD, e aí não tinha, e eu não tinha grana, e meus pais também não tinham. Mas aí foi um custo, aí meu irmão comprou, aí beleza, a gente via, e depois ele vendeu, aí com muito custo no meu primeiro estágio. Eu fui lá, a primeira coisa que eu comprei foi um videocassete pra mim. Não. Gente, esse é o terceiro gato que tá aparecendo aqui na live. Essa é o Vira, rainha das trevas. Ele tem uma casa de cuidados. São seis gatos. Antes estava aqui o Satanás. Aí ele saiu. Olha, essa aqui é o Vira, rainha das trevas. Inclusive, Denise Falar, citou no chat Eu Vira, a Rainha das Trevas. Como eu amo esse filme. Agora, um outro filme também da lista de porra locagem do SBT. Tem uma lista no Filmou sobre filmes de terror bizarros que passavam no SBT. Dá pra gente anexar depois um programa. Uhum. Que eu acho que todo mundo aqui viu, mas ninguém citou, que é Christine, o Carro Assassino. Nossa, maravilhoso. Um dos primeiros contatos que eu tive com o Stephen King, inclusive. Uhum. E esse filme é bom, gente. Como esse filme é bom? Não é ruim, maravilhoso. Não. É muito Minha gente, esse filme é maravilhoso. Agora, eu acho ele melhor que o livro, inclusive. Ah, eu nunca vi, nunca li o livro. Falar isso. Agora, uma coisa que eu me lembrei agora, minha gente, é uma das... Eu acho que, assim, essa etapa do SBT, e que, assim, passava tudo na hora do almoço, como Samuel tão bem resumiu, né? Então, mas, e tinha também muito filme com cena de sexo e gente pelada, né? Então, eu lembro muito bem. A primeira cena de sexo que eu vi na minha vida, eu lembro até hoje, é do Hellraiser, Renascido do Inferno, o Frank e a Julia naquela cama. E assim, eu vi aquilo na hora. E é a cena, assim. É a cena de sexo, pra, sei lá, dos anos 80. E nos anos 80, SBT, hora do almoço, e tá lá, Frank e a Julia na cama, loucamente, né? Então o filme terror também tem isso. Aquele momento que os pais passam, assim, né? Tipo, passam no momento do filme. Nessa cena eles passam, assim. É sempre nessa hora que ele passava. Não passava em momento nenhum, só... E é maravilhosa essa cena, assim, ela é... Mas ao mesmo tempo, ela é forte, mas ela não é explícita. É... E eu revi, acho que na época que saiu o remake, o remake bom, eu acho que eu revi o original, porque fazia muito tempo que eu tinha visto. E essa cena, ela ainda me parece muito, muito forte, muito boa, em todos os aspectos. Mas é mesmo. É boa, eu o concordo. Filme todo continua... Muito bom. Ah, sim, sim. Continua bom. Sensacional. Até voltando pra... Desculpa, voltar pra Christine, né? Que o Wellington comentou. É, que Christine é excelente, bem madura em termos de narrativa. E é realmente um aspecto bem... Bem focado, sim, nele. É, eu brinco hoje que Christine andou pra que Titânia pudesse correr. Porque Titânia, né? Tem aquela cena que a protagonista faz amor com... Com amor, não, é um sexo violento no carro dela. Faça amor. E o Christine tem aquela cena específica que o dono do carro ele confronta o próprio carro e manda o carro se arrumar na frente dele. O carro se arruma. Essa cena é maravilhosa. É um tesão. Ele abre os braços. Tesão, ele falando com o carro nesse momento. A cara dele vendo. Andou, o rosto, a expressão vendo dele. Vendo o carro obedecer ele, né? Tipo, nossa. Gente, vou ver Christine depois antes, aqui. Antes ele tem aquele confronto com a namorada dele, né? Que ele até fala que quando eles estão transando dentro do carro. Tocam aquelas músicas que ela percebe que é apenas pra ele, não é pra ela. Uhum. Alguma coisa assim. E aí depois ele encara o próprio carro dele quando ele é depredado, né? Pra que ele se reconstrui. Ela é o carro, na verdade, uma entidade feminina. Ela se reconstrói na frente dele. Ele fala de um jeito assim que o cara dos 50 tons de cinza não conseguiu em nenhum momento do filme. Nunca, da trilogia, aquela expressão sexual pro carro. Não chegou perto. E tem uma coisa também que me chamou muita atenção quando eu vi o Christine pela primeira vez, que é a ideia de que a gente está acompanhando aquela história, a gente está acompanhando aquele cara, aquele personagem é o nerd, daí ele sofre bullying e tudo mais. E ele se torna o vilão do filme. Eu ficava muito assim, nossa, mas ele tinha tudo pra ser o herói. Daí foi um filme que me surpreendeu muito, assim, de que a gente tem aqueles dois personagens, daí tem um amigo dele, que é tipo assim, o jogador de futebol e coisa assim, tá, que tinha tudo pra ser o vilão da história, e na verdade acaba se tornando o herói depois. Então tem essa inversão, assim, que eu achei muito legal quando eu vi, porque eu não lembrava de ter visto isso em outro lugar. Pra mim, aquele cara era a vítima, sabe? Tipo, ele ia se tornar o herói depois. E não, ele vira um baita no filho da puta, sabe? Então, tipo... Gostei demais dessa inversão. É que o sonho do oprimido é ser opressor. É isso. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Já dizia o mestre Paulo Freire. Gente, que outro podcast de terror vocês iam ouvir uma citação do Paulo Freire? Né? Olha, aqui no ambiente fantasma, todo mundo aplaudiu. Todo mundo, ó. Muito amor aqui nesse podcast. Inclusive, minha gente, eu tô vendo uma luz fraquinha. A Tangina falou que não é pra ir pra luz, não. Será que é? Sempre dizem que não é pra ir pra luz, Felipe. O que é que eu faço? Você segura aí, sabe, Felipe, que a gente tem que terminar a gravação, depois você vai. Eu acho que tá tocando Enya por lá. Tô bem com medo de ir pra lá. Vai não. Não, segura aí. Avisa lá que agora não dá. Ai, que mais, gente? Deixa eu voltar aqui nos comentários do Instagram. Tivemos alguns A Hora do Pesadelo pra vocês. Esse eu fui ver só depois, assim, eu tive contato com ele mais tarde. Não, quando esse eu era esse... pequena. Desculpa, você pode falar. Não, eu ia falar que quando eu era pequena eu tinha muito medo de pessoas queimadas. Ou apodrecidas. Então, por isso eu também demorei muito pra ver. E assim, né? Além de ser uma pessoa queimada, ainda... Ó, o Ivo tem o VHS. Pera aí, então. Só um pouquinho. Daniel também vai ter o VHS. É, pera aí, que agora eu vou... Eita, ter. Eu tenho também, mas aqui eu não consigo mostrar pra vocês. Reunião de VHS. Eu tenho do 3 também, o 3. Eu tenho o VHS do 3. É ostentação demais, gente. É ostentação, gente. Gente, A Hora do Pesadelo... Fred Krueger era o meu herói. Não, hoje eu gosto dele também, mas além de ser uma pessoa queimada, ele era o serial killer, assim, que era o mais difícil, né? Porque a gente tem que dormir. Então, nossa, o Daniel tem a coleção completa em DVD. Eu também tenho. Né? DVD é fácil. Luxo aqui é mesmo. Todo mundo tem isso. A foto da capa vai ser todo mundo segurando sua coleção. Eu vou pegar. A única coleção de terror que eu tenho é o Alien, que eu tenho os 4 filmes em DVD. Mas eu gostava. Assim, A Hora do Pesadelo eu vi todo fora de ordem nesse período de locadora. Eu lembro que nenhuma locadora tinha a fita da parte 4. E que eu não entendi a história porque eu vi do 3 pro 5. Mas eu tenho uma lembrança. O 3 é um dos melhores. O 3. Eu lembro. Agora, eu tenho uma lembrança muito boa da franquia, porque é isso, como eu falei, quando vinha um filme novo, eu achava um grande acontecimento. E eu lembro que o Pesadelo Final, A Morte do Fred, que é de 92, 93. Que é aquele filme péssimo que tem os 15 minutos finais em 3D. Ele foi pro cinema. E eu não tinha, acho que a censura era 14 anos, eu tinha, sei lá, 9 anos, 10, não sei. Mas eu implorei assim pra minha mãe: por favor, me leve, é um filme do Freddy Krueger. E a coitada levou. E assim, o filme é muito ruim, é muito ruim. Eu acho o pior de todos. Mas assim, nossa, eu tava indo para o cinema assistir um filme inédito do Freddy Krueger em 3D. Minha gente, maravilhoso aquilo, assim, eu lembro até hoje da sensação, né, dessa diversão que eu tive. E detalhe, eu tenho o álbum de figurinhas do Freddy e do Jason completo. Olha só. Sério? Só não mostro porque eu tô aqui... fugindo da luz. Depois você manda uma foto, eu coloco no post desse pronto, episódio. Pronto, vou mandar. Samuel, você citou o 2. Eu revi o 2 não tem muito tempo. O 2 é muito bom. O 2 é muito bom. Ele é bem legal. É um Final Boy, né? É um Final Boy. Tem uma história queer por trás, eu amo, eles negaram isso por muito tempo, né, só veio a ser assumido meio que recentemente, nos últimos anos, de que fizeram do filme do Fred Krueger, o 2, o capítulo 2, uma história queer. Não, e eles negando uma coisa que não tinha como negar, gente, não tinha porque como assim, negar. Era muito... É muito na cara esse QR Code que ele tem. Depois que a gente... Eu até tava tentando escrever um artigo pro Boca só sobre esse filme. Sobre o que ele significou, né? Os impactos dele. E os desdobramentos, digamos assim. Porque a vida do rapaz, eu esqueci o nome dele. O protagonista, né, do segundo filme. Não foi muito fácil. depois desse filme. Eu vi ele num filme esse ano, inclusive. Swallowed. Swallowed. Sensacional. Eu vi ele nesse filme, que ele é o vilão do filme, e ele faz uma maricona, bandida, afetadíssima, maravilhoso, sensacional, praticamente a melhor coisa do filme é ele. Embora o filme não seja tão bom, eu não gostei tanto. É, eu gostei. Mas ele tá maravilhoso, eu adorei rever ele em cena, sabe? Tendo uma liberdade de poder ser mais ele mesmo, ou simplesmente poder fazer um papel de uma maneira mais que ele quisesse, sabe? Porque a história dele, depois do capítulo 2 do filme do Pride, não foi muito boa a carreira dele, deu uma desandada significativa. Então, tem essa questão de que é um filme queer, numa época em que não se faziam filmes queers, com uma super franquia que estava em ascensão, e que muita gente questionou na época, sabe? Não foi legal a repercussão do segundo filme no geral, quando a gente para olhar os acontecimentos. Eu tenho esse interesse por essa história. Tu viu o documentário sobre ele? Eu vi só trechos, eu nunca vi inteiro. É bem legal também, porque mostra ele conversando daí com o roteirista, tá? Porque ele tinha uma briga grande com o roteirista, né? Porque o roteirista negava o subtexto gay do filme. Ele falava em outras entrevistas que ele não escreveu um filme gay, que na verdade foi culpa do ator que transformou o personagem em gay. Então eles tinham... Foi por isso que o pobre sofreu. Então, e aí meio que o roteirista colocava a culpa nele pelo fracasso do filme, na verdade, né? Então tem toda essa história. E aí é legal que, tipo assim, né? Ele depois de um tempo, ele conseguiu se reencontrar nesse meio. Então, tipo, porque por muito tempo ele meio que, sei lá, tentava se afastar do filme e tal, tentava, né, quase que negar a existência do filme e tal. E, tipo, na verdade, o filme começou a ganhar esse status de cult depois de um tempo, principalmente no meio queer, né? Então ele passou a ser... faziam exibições e tal, e aí começava a chamar ele pra participar, sabe? Então, tipo, e aí ele ia ele pra fazer a dancinha dele lá, a dancinha que ele faz no filme, assim, que, tipo, que todo mundo criticou na época, se tornou um ícone depois, né? E aí ele aparecer no Swallowed esse ano é significativo também, porque o Swallowed também é um filme com uma temática gay, né? Tipo, então ele tá lá por causa disso também, né? Tipo, então é uma afirmação. Acho legal também. E ele, eu não sei como é que tá, mas ele tava meio doente, não tava? Tava até fazendo campanha de Kickstarter pra poder financiar o tratamento dele. Eu não sei como é que tá a atualização agora. Até pra ele. Até ver o nome dele, né? Que ele não falou o nome dele até agora também, tipo. Sim, é o Mark Patton. Isso. Mas ele tem um Instagram que ele atualiza sempre também, deixa eu dar uma olhada aqui como é que anda. Mas é legal que na época do... na década de 80 ali, de 90, né? Mais ou menos, na escola tinha sempre uma disputa, assim, né? De quem curtia mais o Fred, quem curtia mais o Jason, né? Que eram os dois meio que ícones ali da época ali. Eu gosto mais do Fred, gosto mais do Jason ali, né? Eles falavam, se botasse os dois pra brigar, né? Um dia eles botaram. E foi bem legal. Nossa, mas eles botaram. Um dia eles botaram, não foi uma boa ideia, né? Não, quer dizer, eu adoro Fred vs. Jason. Eu gosto. Hoje eu vejo com outros olhos. Nossa. Como eu gosto de Fred vs. Jason. Eu adoro. Mas na época foi uma chuva de críticas. Foi um... Nossa. Eu sempre amei, né? Desde o primeiro trailer eu sempre amei esse filme. As lutas deles eram maravilhosas. Nossa, gente. Demais. É, Fred e aí deu Jason, até vale um que a gente não falou, mas que passava nas madrugadas da Globo, que eu assisti a primeira vez, foi o Alien, o Oitavo Passageiro, né? Passava nos Corujão da Vida. Nossa, que impacto foi assistir Alien, o Oitavo Passageiro. Foi pesado. Team Jason. Também sou Team Jason. Ah, eu sou bem dividido de qual team eu seria. Não sou tão fixo, não. Eu seria não. O Team Fred. Acho que eu iria pro Fred também. Ah, eu não sei. Eu fico em cima do muro. Tem filmes bons de um do outro, não sei. Mas vocês falaram do Jason, uma coisa interessante, né? Que, tipo, falaram que o Jason vai pra Manhattan, é lá, tipo, no oitavo filme da série? Oitavo. Então ele passou, tipo, sete filmes no mesmo acampamento lá? E as pessoas continuavam indo pro acampamento? É. É tipo o Charles Bronson no Desejo de Matar, que ele continuava casando, tá ligado? E daí, tipo, cada filme matava a família dele de novo. Matava a mulher dele, né? Para são de casar. Quantos são 5 Desejos de Matar, né? São 5? É? Acho que são 5, né? E ele continuava casando, aí, tá ligado? Então, tipo, chega uma hora que, né, tipo assim, pô, os caras continuam indo pro acampamento lá depois de tudo isso, depois de 7 filmes. Não tinha como jogar o nome dele no Google do Charles Bronson. Mas o interessante do filme do Sexta-feira 13, Jason Vai Pra Nova York, é que o título é uma grande uma porra de uma mentira. Porque é os 20 minutos finais do filme que ele tá em Nova York. Tipo, não é o filme todo. Barco, né? O filme se passa praticamente na porra de um barco. Então, mas aí ele vai, ele tá indo, né? É o caminho de Nova York. Não é a Jason chegou em Nova York. Jason vai para Nova York, chega e volta. Imediatamente ele faz isso. Esse é aquele filme ruim que a gente ama, que eu amo. Aquele filme Ele é ruim, mas eu amo. É muito ruim. É aquela cena do metrô, é maravilhosa, ele empurrando a mulher, jogando no colo. Gente, a cena que ele passa chutando o rádio lá dos punk que estão escutando o punk, ele passa, chuta o rádio. Os caras, ele vai só vir e tirar a máscara, assim, gente, aquilo é muito... Os caras, opa, peraí. É porque eu acho que o conceito, no fim, ele se perdeu. Como botar medo nas pessoas em Nova York? As pessoas já moram em Nova York, elas já estão com medo o tempo todo. Então, como é que vai ter medo de um homem feio, grande, alto? Tem a rodo, você sai na Times Square e encontra 20 desse. Então, no fim, não fez muito sentido, o Jason passou 20 minutos em Nova York e foi embora. Porque ele percebeu que ele era só mais um. As coisas que eu gostava muito nos filmes do Sexta-feira 13 eram as aberturas, né, que tinham as aberturas assim, aí tem uma que eles fazem tipo 007. É, do 6. É no 6 aí que ele entra na abertura, ele vem, entra e faz com o facão e desce. É muito bom. Largou mão, assim, é fazer qualquer coisa. Uhum, é. Foda-se. E o Wellington lembrou de Jason X. Ai, maravilhoso, amo. Espetáculo de filme, que filme bom é GMS, meu Deus, como esse filme é bom. Ah, olha, eu tive o privilégio de ver esse filme no cinema, bagaceira. Minha gente. Eu vi no cinema também. Nossa, eu vejo. De mané, de pra Nova York. E lotado, a sala lotada, que orgulho que eu tive. É o suprassumo da bagaceira. Definição de bagaceira no dicionário devia vir com um posto de Jason X do lado. Porque, nossa, é maravilhoso. E vamos lembrar que é o filme no qual Jason mata David Cronenberg. Sim. Só isso aí já vale. Já é o... E a gente falou de Alien e teve, né, o crossover Alien vs Predador, que eu gosto do primeiro. Eu odeio, finjo que não existe. Eu gosto, eu achei no cinema, foi tão gostosinho. Não, os amigos do colégio, a gente fez grupinho pra ir. Fica falando aí, eu vou explorar a luz, já eu volto. Mas realmente, não é um filme bom não, a gente gosta por carinho afetivo, porque eu sou um grande fã de Alien. Eu me apaixonei pelo primeiro quando assisti no Corujão, uma dessas madrugadas perdidas. Aquela estética é muito maravilhosa, a estética de Alien. Eu tava até jogando o remake de Dead Space esses dias, eu ganhei do meu namorado de presente, e o quanto Dead Space é inspirado em Alien, até na estética, porque é um jogo de terror espacial que se passa numa grande espaçonave mineradora. Mas ele é steampunk praticamente, não é tão steampunk, mas é aquele conceito analógico de tudo, sabe? Que é da estética do próprio Alien, né? O próprio jogo do Alien, que eu esqueci qual é o subtítulo do jogo, que é com a The Alien Isolation. Ripley. Isso, obrigado. Esse jogo é maravilhoso. Alien Isolation é maravilhoso. Se fizesse um ranking com os filmes e com os jogos, o primeiro é o Oitavo Passageiro, o segundo é o Alien Isolation. Se vocês puderem jogar Alien Isolation, esse jogo é de excelência. Ele pega a essência de Alien e faz ela assim, algo deslumbrante pra você poder jogar. Só depois eu acho que o Aliens do James Cameron tá ali em terceiro lugar. Antes de eu entrar na luz... não sei, a franquia Alien pra mim, eu concordo com o que o Samuel falou, eu acho que o Oitavo Passageiro é uma obra-prima, assim, inigualável. Mas para mim a franquia Alien hoje ela tem muito mais filmes ruins do que bons. Assim, eu paro no Alien 3. Porque o Alien vs Predador, o Alien vs Predador 2, Prometheus, não sei o quê, eu acho tudo ruim. Então, pra mim, hoje é uma franquia, assim, eu resumo a trilogia. Nem o Alien, a Ressurreição, que eu acho farofa e acho divertido. Mas, assim, Ok. dizer que é bom, né? Assim, ele existe, tá ali. Mas, pra mim, hoje é uma franquia que tem mais filmes ruins do que bons nela. Eu tenho que confessar que eu amo Prometheus. Amo, amo, amo, amo. Eu acho esse filme maravilhoso. Nossa. Eu acho o Covenant uma droga. Nossa, é, Mas é o Covenant? Covid consegue ser pior. Tipo, isso eu concordo contigo. O Covenant é muito ruim. Mas Prometheus, eu já assisti umas 4, 5 vezes. E cada vez que eu assisto, eu gosto mais. Eu gosto muito desse filme, sério. Exageradamente, eu gosto desse filme. Achei ele filmaço. Eu sei que Meu o Deus, universo Samuel. está contra mim. Mas eu gosto muito desse filme. Felipe, você gosta do Prometheus? Gosta Não, nada, né? prometer ele tá Ivo, negociando comigo Ivo, falando. você tá me chamando, eu tô ouvindo sua voz, Ivo. Eu tô quase Viu? entrando na luz aqui. Tô a um passo de. Não vai não, senão você vai cair lá no Tá Prometheus. tocando Vai cair. Enya. Tá tocando Enya, tem gelo seco aqui. Ele é Olha, foda, ele. eu acho. Veja, eu acho. Tá, vou dizer algo. Eu acho a ideia do Prometheus boa. Eu acho que ele tem alguns bons momentos, mas como filme assim, em geral, ele não me segura. Mas eu acho ele assistível. Já o Covenant eu acho um lixo da primeira à última cena. É ruim mesmo, Covenant é muito ruim. Não, que eu vou botar Felipe Samuel pra brigar lá no vulcão por causa do É isso. Eu tava tentando lembrar de alguma série de terror que eu tenha iniciado assim. Mas não, série de terror não era algo comum, né, nos anos 90. Não, série não Não. era algo tão comum como é hoje em dia, né? Tipo, Sério, não, é pra gente mas assistir, nós brasileiros assistir. era As horrível. séries Eu acho talvez. que talvez, assim, se eu for apertar muito a memória, é ali no começo dos anos 90, Twin Peaks. Eu Twin acho Peaks, é isso que eu ia falar. muito bom. E apesar de algumas pessoas odiarem a terceira temporada, eu acho ok. Eu não acho Eu acho perfeita. maravilhosa. Mas eu acho que tem alguns episódios muito bons ali. Tem uns ruins, Ma assim, mas ela tem, tem uns é, episódios mas que ela são tem uns maravilhosos, assim, maravilhosos. estrondosos, Mas assim, assim, a de primeira maravilhosos. e a segunda temporada eu acho que são excelentes. E não tinha nada parecido com aquilo, não é? Então. Não. Arquivo X veio depois e era Ah, outra tá, é verdade. proposta, né? Não, mas Mas sim, mas o Arquivo Arquivo X X teve uns tem o seu valor episódios que é também, puta tem. merda. Arquivo X teve uns episódios que eu quero Mas te o. cagar de medo. Não, era legal, mas assim, eu gostava, eu assistia. Mas eu acho que Twin Peaks me pegou mais. Sei lá, Twin Peaks tinha Tem aquele ali da enredozinho imaginação meio antiga também, novelinha, né? O Creep né? Show. A Twin Peaks é uma febre muito bom, cara. Mas o problema, Tem por exemplo, da vários. TV da década de 90 é que, tipo, principalmente da TV aberta, porque eu nunca tive TV a cabo nem nada, tá ligado? É Sim. que às vezes tu começava a assistir alguma coisa, tipo, uma série, começou uma série e tal. E aí, tipo, na semana Eles seguinte, paravam. 3 semanas depois já não tinha mais, tipo, tu não sabia de porra nenhuma, tá ligado? Então era difícil de acompanhar alguma coisa. Eu gostava de. Tinha um primo meu que às vezes ele. Vai ter arquivo X hoje. Toda vez que ele falava, vai ter arquivo X, eu sentava com ele assistir e gostava. Só que, tipo assim. Eu nunca sabia quando sequer quando tava passando, tá ligado? Porque, tipo, parecia que era cada vez num É. horário diferente. Então, Era tipo. difícil ver em sequência, né? O bom de Arquivo X é que por muito tempo a série não era aquela série você Que tu dava para ver os precisava. episódios separados. Agora Twin Peaks foi difícil. Twin Peaks eu consegui ver completo depois, assim, porque não dava para acompanhar na TV aberta. Eu não lembro onde que passava, se era Band, Eu acho que era. mas Não, acho que era na Globo, era não? Globo mesmo, né? Era os E era domingos. Ai, tarde pra não caralho. lembro. Eu acho que o arquivo X era na Record, uma coisa assim. Isso, Arquivo X Arquivo era X na era Globo. na Record. É. Eu lembro do Arquivo X, eu assisti um episódio na Record, na casa de praia do meu tio, assim. E era um que. Era bem no comecinho. Que um cara, ele morria. Tipo, ele viu uma luz, Ih, não a meu mesma luz Deus, do sou eu. Felipe. É. Te diz, a gente falou. E aí depois achavam o corpo dele, e aí... Eu lembro se era o Mulder ou a Scully, falavam, cara, ele morreu de susto, porque ele tá com uma expressão de, tipo, muito medo, assim. Aí, beleza, assisti, fui dormir, e aí o vizinho da frente tinha um holofote que ele deixava ligado a noite inteira. Falei, é isso, tá vindo, né? É hoje. É a luz. Ai, mas é isso, mas era bom. Gente... Já estamos aqui nos avançando no tempo, estamos com mais de uma hora e meia. Então acho que bora encaminhar pro final. Vamos! Vocês têm alguma menção honrosa, alguma coisa que vocês não lembraram? Que olha, querem trazer ainda, vamos lá. Antes de ser tragado pela luz, né, e dizer que eu espero um dia encontrar o caminho de volta. Se eu não estiver no próximo programa... Tem gravação, Felipe, tem gravação. Mas é daqui a duas semanas só. É. Eu espero que até lá você resolva a sua situação. Eu também. Mas, caso não, mas caso não resolva, vocês já sabem o que foi. Mas um dia a luz há de me devolver. Não, eu queria só dizer uma coisa, que é claro, se a gente for cavocar, vai sempre aparecer filmes, histórias, e é ótimo que isso aconteça, mas eu acho que uma coisa que eu tenho muito, e acho que todos nós temos, é um respeito muito grande pelo cinema de terror. É, eu acho que, independente de nos deixar sem dormir ou nos provocar risos ou, enfim, filmes bons, filmes ruins, entre outras coisas, eu acho que o cinema de terror, ele faz parte da nossa vida, a gente não tem muito como fugir disso, independente do que se acham, do que se produzam, mas o remake é um lixo e tal, nós gostamos muito do cinema de terror, nós respeitamos muito o cinema de terror. Eu acho que isso acaba sendo talvez a melhor constatação. É quase como se fosse... independente do que for produzido, claro, preferimos filmes bons. Mas a gente também se diverte com os ruins, não é? Quem não tem os seus guilty pleasures? Então é isso, eu acho que no programa de hoje, não é? Dos 100 anos aí, tô falando no diabo. Eu vou deixar, na verdade, antes de entrar na luz, um agradecimento ao cinema de terror. O cinema de terror que tem nos trazido tantas alegrias e algumas raivas. Mas, enfim, tudo faz parte. Eu queria complementar o Felipe, que falou muito bem. Esse programa hoje, ele é meio que uma carta de amor nossa, né, ao gênero. Fico muito feliz de ver o Falando no Diabo chegando em 100 episódios. Nós tivemos ao longo desse tempo muitos convidados, muitos amigos, gente, pessoas próximas que participaram, mas acima de tudo eu agradecer a equipe também. São mais colaboradores, eu considero amigos todos vocês. Fico muito feliz de estar fazendo parte desse projeto, e feliz principalmente porque ele dá certo, apesar dos perrengues. A gente faz de uma maneira quase analógica, como vocês estão vendo. Mas a gente não é aqueles podcast profissional, cheio de recorte, um estúdio. Não, tá cada um no estado do Brasil aqui. Mas a gente faz nosso esforço para trazer um material legal, principalmente para vocês que estão nos escutando, vocês que estão participando, é o que é ao vivo. Muito obrigado por terem vindo mesmo. É para vocês que a gente faz, é para nós mesmos que a gente faz, mas é para todo mundo, a gente se diverte fazendo. Complementando também o que o Felipe falou em relação ao gênero, né? A gente tem essa paixão, é o meu gênero favorito do cinema, é o que me atrai. Eu tô um pouco preocupado com o gênero atualmente, que caminhos tá seguindo, principalmente nessa era de tentativas comerciais extremas, de streaming, onde a linguagem cinematográfica hoje está ficando infantilizada no geral. Isso está afetando até as produções de terror mais comerciais, principalmente. Mas a gente sempre... Esse é um gênero que a gente... entre aquilo que sobrevive hoje no cinema, que basicamente é filme de herói e de ação gigantesco, o gênero de terror está ali junto, porque ainda atrai público, ainda faz grandes bilheterias em produções pequenas. São filmes que estão sempre em grande destaque, né? Algo que eu já falei em alguns episódios do podcast, mais explicadinho assim. Mas resumidamente é isso. É, o cinema está vivendo um momento muito, muito estranho, a gente pode resumir assim, essa linguagem diferente para massificar cada vez mais produtos, mas ainda assim, esse é um gênero que a gente encontra muita coisa boa, muita coisa divertida, muita coisa que dá prazer, muita coisa que dá medo, e a gente espera que continue assim e que melhore principalmente. Vai melhorar, gente. Vai, já anunciaram um Terrifier 3. Isso é bom, só pra saber. É, Só uma boa notícia. Não, Esse eu tô zoando, orçamento. é pra ficar ambíguo mesmo. Pra ficar ambíguo. Ó, eu só queria só Nada fazer contra. um agradecimento. Concordo com tudo que foi falado a respeito do gênero em si. Eu só queria fazer um agradecimento também, porque o podcast está chegando ao episódio 100 e eu vi aqui que eu entrei, eu comecei a fazer parte da equipe no episódio 72, então eu estou bem no começo aqui. Então eu quero agradecer, na verdade, o acolhimento de vocês, está sendo muito legal aí. Acho que eu completei um ano recentemente, então, tipo, está sendo muito legal também participar. Espero que o público esteja gostando também. Valeu! Isso aí. Com certeza, Daniel. A gente é isso aí, né? 100 episódios aí, muito legal. Adoro fazer parte daqui, né? Esse grupo de amigos nosso aí, que a gente, por fora, a gente tá sempre interagindo, sempre conversando. E é legal, é uma equipe muito legal de se trabalhar, de bater um papo, porque o podcast é isso, né? A gente sentar e fazer o que a gente gosta, que é falar de filme de terror. Então. Né, e fazer isso, chegar ao centésimo episódio é maravilhoso, assim. Agradeço, né, toda a equipe aí, a Sil, né, pelo trabalho maravilhoso que ela faz aí na produção, e para todo mundo aí que acompanha. Muito amor, assim, por tudo. É isso, a gente senta para falar de filme de terror, mas dá trabalho. Mas Principalmente pra Sil, né? Que a gente meio que não faz muita coisa aqui, tipo, mas ela faz bastante. além de hablar muito. Eu sou o perdido do grupo, assim. Eu entro e digo, minha gente, é quando a gravação? Qual, ah, é hoje? Qual o tema? É tipo, é quando a gravação? É agora? Agora. Que viva mais 100 anos esse episódio. Mais 100 anos. Mas é isso, a gente tem dado certo, né, gente? A gente tá firme e forte aqui, tá saindo certinho, então estamos indo bem. E só para tranquilizar, né? Obrigada, Denise. É, espero que você. A Denise tá, também segue firme e forte acompanhando a gente Firme e aqui. A gente sempre forte. conversa Obrigado, bastante. Denise. Valeu. Uma querida, Denise. É muito bom ter essas pessoas que acompanham a gente, né? Como vocês já disseram. O pessoal que aparece no chat, o pessoal que comenta, tanto nas nossas redes sociais, no site, enfim. Então, obrigada também por isso, né? Por vocês estarem acompanhando a gente. E eu queria só tranquilizar quem está aqui acompanhando, que o Felipe, talvez ele vá para a luz, mas o nosso próximo episódio depois desse vai ser sobre Poltergeist, então eu acho que vai fazer com que ele volte. Volta. Né? Ele deve Joga uma encontrar a corda lá Denise pra ele aí pra e vai resolver. Minha gente, eu tô chegando perto, tão vindo a trilha que Eu já. sou, o que é isso? É da massa da União Soviética? Não, é Enya, Samuel. Ah, tá. Meu Deus. Eu pensei que era o hino da União Soviética. É porque tem uma luz aqui no fim do túnel, tá tocando Enya e tem gelo seco. Eu tô indo, minha gente. Beijos, tô indo pra luz. É isso, gente. Vou Acaba, né? aproveitar Eu vou dele, nessa, então eu vou cara. embora também. Tchau, gente. Tchau, Obrigadão. gente. Obrigada, beijo. Felipe, desliga essa música. Eu não consigo desligar. Ah, Pronto. belíssimo. Consegui. Não consegui. Tu falou de Enya. Só lembrei daquela matéria dizendo que a Enya tava reclusa, sendo milionária, morando num castelo e com 100 É, gatos. certíssima. Era o que eu queria pra minha aposentadoria. Peraí, o que a Sil caiu? Foi só falar isso que a Sil caiu. Nossa, a Foi nossa. emoção Meu demais. Deus do céu. Foi emoção demais. Boa noite, Vai, André. nossa Boa noite, rosto. Steve. Agora a gente deu um problema técnico feroz aqui, que sem assim, que a... Ainda bem Cai. Que esperou entrar no ar pra dar problema. Caí. Meu fantasma tá aí. Oi, Sil. Como é que a roster cai, meu Deus? Não vai acontecer de novo, não, né? Tá tudo bem, é. Ainda bem que vocês continuaram. Realmente não vai fazer sentido nenhum pra quem tá. Mas é depois. Isso. Uhum. Não, não corta essa parte, bota no finalzinho como cena pós-crédito. O início vai ser cena pós-crédito. É isso.